estamos vivendo em pleno período de quaresma e nessa reflexão queremos hoje lembrar que Deus esbanja o seu amor sobre nós. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Nos fala Jesus na parábola do filho pródigo. Hoje temos a graça de mergulharmos no mistério da misericórdia de Deus. A parábola que a nós é contada nos ajuda a mergulhar no sentido dessa bondade de Deus para cada um de nós. O retrato que aqui vemos é aquele que precisamos aprender para a nossa própria vida. Costumo dizer que essa é a parábola dos pródigos que nos são apresentados nessa linda e incomparável história trazida a nós pelo Mestre Jesus. O filho é o primeiro pródigo. Não é o maior, mas é o primeiro, porque é ele que pede para si os seus bens e vai esbanjar no mundo. Ele vai gastar no mundo. É o filho que pega tudo que tem e vai viver as mais profundas misérias. Ele cai nas profundezas do pecado, na miséria humana. Ele é humilhado, descartado e chega mais do que ao fundo do poço, depois que ele experimenta aquilo que é o descaso humano com a pessoa humana, depois de ter feito tudo o que podia com seus bens. Que Deus nos converta de todo o mal que produzimos nessa vida, para sermos abraçados pelo seu amor misericordioso. Contudo, o que ele gastou, veio um profundo arrependimento e ele esbanjou a sua miséria, a sua contrição, esbanjou o quanto seu coração estava ferido, machucado e arrependido. Ele implorou ao Pai o perdão e a misericórdia. Ele não voltou para casa rogando e nem colocando a culpa nos outros. Ele reconheceu a sua culpa, reconheceu que ele errou, que esbanjou, foi humildemente se humilhar e pedir perdão pelos seus pecados. Às vezes, erramos e pecamos na vida, mas ainda queremos ficar orgulhosos. Queremos culpar os outros, não temos a capacidade de reconhecer os nossos próprios erros. E quando ele assim o faz, ele encontra um pai pródigo, um pai que está ali para esbanjar amor, misericórdia, acolhimento, ternura. Um pai que vai despi-lo das suas vestes velhas, das suas vestes do mundo, das suas vestes de pecador, para revesti-lo com a graça. Um pai que não nega perdão, não nega amor, cuidado, mas é um pai que redobra-se para dar mais amor, cuidado, carinho, acolhimento. E tudo que pode, o pai faz para reconstruir o seu filho machucado, quase morto, e agora reencontrado para que ele tenha vida. O pai que esbanja amor se depara com o filho mais velho, que esbanja orgulho e soberba. O filho mais velho que vai esbanjar diante do pai toda a sua insensibilidade. Ele não saiu para gastar no mundo, mas ficou em casa se enchendo do veneno do orgulho e se colocando acima do irmão. Ele não se encheu das virtudes do Pai, a misericórdia e o perdão, mas deixou-se levar pelo ciúme e pela inveja. Que Deus nos converta de todo o mal que produzimos nessa vida, seja do orgulho e dos pecados, para sermos abraçados pelo seu amor misericordioso. E é com essa mensagem que nós queremos desejar um bom final de semana, uma semana cheia de paz, de amor e de alegria, e que possamos no próximo final de semana trazer mais uma mensagem de fé e esperança. Falou de Parobé, Geraldo Antônio Bor. Fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar.